Olá, sejam bem-vindos então a mais um programa África Rítmica. Já sabem, durante esta hora vão contar com muito ritmo provindo de África e com a companhia de Leandro Amador. Eu próprio estarei aqui aproximadamente 60 minutos a levar até si tudo isto que passa por aqui, que é alegria, música e muito ritmo. Então vamos continuar esta emissão, porque ainda agora terminou de tocar a primeira música, mas não ficamos só por aqui, só por uma somente música, mas sim por muitos motivos para que você fique aí ligadinho à Rádio Antena Web. Envia podcast aos sábados pelas 20 horas e de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, na Rádio Onda Nacional, em www.ondanacional.com. E a Rádio Antena Web fica em www.radioantenaweb.info. Duas rádios, dois projetos diferentes, mas unidos por uma só causa: levar até si o melhor da música. Então vamos ficar agora com a Isadora e depois vamos ficar com a voz do Jimmy. E são estas as duas músicas que tocam aqui no seu programa África Rítmica. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. E agora, continuando com a nossa emissão Alegre Bem Disposta, já sabes, está a ouvir o programa África Ritmo, que aí deste lado, quem leva até si todos os dias, de segunda a sexta-feira, este mesmo programa, estes quase 60 minutos de emissão, com música provinda do Brasil, entre as 4 e as 5 da tarde, sou eu próprio, e conto com a sua participação aí desse lado. Então agora vamos ficar com a música do Beto Arte, a sério, e depois Nelson Freitas com a música Simple's Girl. Então, fique por aí, fique na sua melhor companhia. Está a ouvir o programa África Rítmica. Beautiful ladies all around me, all of them calling me back. so feisty. And then she started acting up, telling me she ain't no groupie, hating on the ladies that's around me. She told me she not feeling my music, no. I almost gave up, but damn, the baby got booty. I really wanna take this girl home with me. She told me if you wanna seduce me, you just bring me a flower, cause I'm a simple girl. All I need is a single rose, and you will rock my world. Just bring me a flower, cause I'm a simple girl. All I need is a single rose, and you will rock my world. I want to make you come. Your juices flowing over my body. Damn, the girl's so sexy, beautiful from her head down to her feet. And she could be the one. I'm feeling her style, a beautiful smile. She's playing hard to get, but that's how I love her. So, so bring it. Then she started acting up, telling me she ain't no groupie, hating on the ladies that's around me. She told me she not feeling my music, no. I almost gave up, but damn, the baby got booty. I really wanna take this girl home with me. She told me if you wanna seduce me, you just bring me a flower, cause I'm a simple girl. All I need is a single rose, and you will rock my world. Just bring me a flower, cause I'm a simple girl. All I need is a single rose, and you will rock my world. Now it seems she's coming home tonight, and she will be with me until the morning light. Então você certamente que está a gostar deste ritmo que hoje selecionei para si. Esta música no ritmo do Kizomba, a música mais energética para este verão, para esta rádio, para esta emissão. Então vamos continuar com muito e mais ritmo e certamente com aquela música que você já começa a entrar no seu ouvido, ou já entrou. Então agora vamos ficar com Anselmo Raup, Não Me Tocas. Depois, Nino Nasa, Ai Se Eu Te Pego. Quem é que não se lembra desta música? Quem é que não conhece? Quem é que já não sabe a letra de trás para a frente e da frente para trás? Todos vocês, de certo, não neste ritmo, mas a letra e a música é a mesma. Só mudou o ritmo para ritmo Kizomba, para dar mais balanço à música. Depois vamos ficar com Arthur Pá que ama. Então, vamos agora à música, mas antes vou-lhes deixar o endereço do nosso blog para que você também possa ficar a par das nossas novidades aqui por trás dos microfones. Então, vamos ao blog e depois vai ficar com este bloco de três músicas, três grandes motivos, três grandes cápsulas energéticas musicais para que você se sinta bem aí desse lado. Já sabe, está a ouvir a rádio Onda Nacional em www.ondanacional.com. www.radiolavio.com. De segunda a sexta, entre as 4 e as 5, eu estou aqui, e aos sábados em www.radioantenaweb.info pelas 20 horas, numa parceria que ambas chegaram a um bom acordo de dois projetos diferentes, mas por uma só causa, pela causa de levar a música cada vez mais longe. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui. Preciso.

bota a gostar. Hoje me eita bem sofrer assim. Ai, coração, se talvez não dá uma solução. Evita a mágoa que pode trazer. Se que a tita dá, tem pior assim. É bom pra boa, é bom pra mim. Se talvez não dá uma solução. Evita a mágoa que pode trazer. Se que a tita dá, tem pior assim. É bom pra boa, é bom pra mim. Tudo em aquele esse amor que vê e quem é razão de ver. Chamo que há um amor anda tudo em aquele esse amor que vê e quem é razão de ver. Já fui cheiro, já fui crescer. A bom era tudo que é bom. Agora a coisa já muda. Tem bata passar e é café. Amor, pra quem ama pra sofrer assim. Amor, amor, e o sentimento que é amor, pra quem ama pra sofrer assim. Mas eu sofrei assim, sem bom amor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Onda Nacional, uma nova rádio, um novo despertar para o sucesso. Exatamente, tem aqui uma nova rádio, um novo despertar para o sucesso. Já sabes, está a ouvir o programa África Rítmica e a sua rádio é a Rádio Onda Nacional ou a Rádio Antena Wave. Neste momento, estou a levar até si 60 minutos de grandes músicas provindas de África. É assim que é composto o programa África Rítmica. Então agora vamos ficar com o Tino, com a música de Jesse, e depois vamos ficar com a Tânia T. Pode Chorar. Eu não quero que você chore, quero simplesmente que faça da vida uma alegria, um motivo para que sinta sempre a vontade de viver, porque as tristezas não pagam dívidas. E uma das formas com que você se pode abstrair de todos os problemas é ouvir música, deixar-se levar pelos ritmos, pelos acordes e pelas melodias que entram nos seus ouvidos e que lhe fazem transportar até longe e abstrair de tudo que por vezes é menos bom. Então, vamos à música! Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. jabu, não queria que jabu. Insisti em alguém para que entrar na minha vida com toda a segurança. Com o amor em entrar na minha vida, deixa-me encontrar, mostrar-me capacidade, não sairá. Hoje será movida, uma movida e no amar. Onde se hoje mora, não pode ter esse bom que vem. Minha vida muda, te diz que um dia é que mudar. Onda Nacional, vem curtir a nossa onda. www.ondanacional.com.